Approach runway 10, wind is 100 degrees, 12 knots. We can navigate through 5403. Roger. American Lines 239 on ground at 45. Speed up taxi, please. Taxi goes. Ground control 10-9. Okay, over to ground. We'll speed up taxi, American 239. Cinco, vento, uma centena, uma dúzia nós. Decolagem autorizada, pistão zero. Iniciando a trevê. 239, bom dia. Taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Taxi via Alpha, we'll report before Juliet, American 239. Bom, 983, mantenha o ponto de espera 983. E 5595, decolou os 47, controle em 1998, bom dia. 198, obrigado. Nada. E 403, check landing gear, wind is 100 degrees, 129. South Green, clear to land, trip 5403. That's right, clear to land runway 105403. Clear to land, fly. Runway 103P5403. Strip 5595 decolado na sua escuta, controle Salvador. Bom dia, 5595 em contato, radar sobre o nível 140, você decorar no alvo. Q140 no perfil. Uno 397, chama o centro Recife, frequência 1251, Uno, secundária 13325. Recife 1225, obrigado. Uno 983 ali, mantém cabeceira 10. Mantém. Controle Salvador Guardião 09. 09. É, deixar de fazer um sobrevoo na vertical de Farol de Itapuã e depois retornar para Salvador Guardião 09. Leite 09, chama a torre agora, frequência 118, decimal 95. Bom voo. 10895, Guardião 09. Você só mandou algum 1260, bom dia. Tem informação mais cruzado 199 para 150. Edgol 1260, desce ao nível 050, chegada a Mare. 050 Mare. 5403, vai dar passagem à aeronave da American Airlines, após prossegue táxi via Alfa, reportando seu táxi e Juliette. Setor informando que o Guardião 05 vai estar aproximando também para o farol de Itapuã e devidamente coordenado bilateralmente. Guardião 05. Cliente grato. Via Juliet, gate 11. Okay, via Juliet now, American 239. O trip 5403, táxi via Alfa, Juliet, pátio 3, posição prevista 03. Uno 073, Recife, frequência 1251, secundário 3325, por favor. Secundário, por favor. 1-3-3-2-5. 3-3-2-5, ok, obrigado. Pode me respirar. O 983 decolou 51, chame controle em 1-1981, bom dia. 198, obrigado. Está autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento de 90 graus com uma dúzia nós, Ocean Air 6140. Decola pista 10, 6140. Obrigado, PP5595. Controle com 1983, cruzando 2000 pés. Iner 1 Alfa. 1983, acima 5557. Foi entrecortada a mensagem. Aciona o transponder 5557. 5557. Diga 05. Doe agora 1-1895, bom pouso. Salvador, Guardião 05. Guardião 05, Salvador. Guardião 05. Pará sobrevoa na. Mantendo a separação visual do 09. Informará quando pouso. Ciente, então me informe para abandonar o setor, Guardião 05. Já está ciente do tráfego que está ali mantendo o setor. O mesmo tem ciência do seu voo também, ok? Reporte para abandonar o setor, Guardião 05. Reportará para abandonar o setor, Guardião 05. Líder 1 Alfa, sobe ao 360, gol 1-983. O 1-40 decolou 54, chama agora o controle em 1-1-9-8, bom dia. 1-9-8, 1-1-4-0. Aqui Luiz, que corredores reporta na rotatória. Controle, 1-1-4-0. 1-4-0, contato da decolagem, sobe ao 2-5-0, saída MK 1-1. 2-5-0, MK 1-1. Uma chamando solo. Bravo, Alfa Tango, prossiga. Libre acionar no pátio 3, reporta iniciando o táxi, o Bravo Alfa Tango. Oscar Zulu, informação Mike, confirma destino Jacobina. Autorizado Sierra Novembro, destino Jacobina, prossegue 500 pés, decolagem em coordenação com a torre, com proa norte, torre operando em 1118.95, controle em 1119.8 e aciona o transponder 0110, o Oscar Hotel Zulu Cotês. Zulu correto, já possui POB? 03, transfere agora a torre para acionamento e decolagem, o ajuste em Salvador 1013, um bom voo. Zulu, Salvador. Ciente. Estou ciente do seu tráfego, informe para a decolagem o Hotel Oscar Zulu. Quase 207, só um instante, cópia. Informação em curso a Mike. Mike, grato. Sabe informar a saída prevista? O VOR de Salvador encontra-se fora até as 14 Zulu. A saída prevista será de Nero no Alfa. Nero no Alfrato. Nero 2, 2, 1, Liberia. Yeah. De Delta, prossegue visual, reporta no Delta. Uno 983, chama Recife, frequência 1251, secundária 13325. Mano, Recife 121 como primária e confirme a secundária. 133, decimal 25. 3325, secundária com 1985. O Xanem é 40, chama o centro Recife, frequência 12545, secundária 12685. 12545, 26865, 6140. Gente, inicia o táxi então via pátio 3 e reporta para ingresso no grande pátio, Bravo Alfa Tango. Até Oscar Zulu. Decolagem por conta e risco, acuse fora do solo. No aeródromo, o vento é de 90 graus com uma dúzia nós. Afirmativo, ingressa no grande pátio, contorna o mesmo e vai reportar novamente na Taxiway Lima, o Bravo Alfa Tango. Torre, Salvador, Guardião. Guardião 09 está abandonando o farol de Capuã. Solicita quando autorizado cruzamento para pouso no pátio do Graé. Tem condições de agilizar a aproximação para o Graé? Se autorizado, afirmo. Autorizado, então prossiga cruze no solo, agilizando aí o cruzamento da final dono zero devido a tráfego no ILS. O vento 90 graus, uma dúzia 9, informe no solo controlado, Guardião 09. Agilizando, reportará no solo controlado, Guardião 09. Torre, o Guardião 05 acompanhará agilizando para parte, se autorizado. Afirma então. Provendo separação visual com tráfego, agilizando o cruzamento da final, dono zero, reporte no final lá do Graer, 90 graus com 14 nós. Separação individual, mantendo, informará, cruzando o eixo, da 1 do zero. Pousando lá. Copiado. 1260, no estabilizado em ILS, X-Way 10. 21260, Torre, 1895, bom pouso. 1295, obrigado, César. Torre, Salvador, 1260, bom dia, estabilizado em ILS, X-Way 110. Bom dia, continue a aproximação no zero, informarei pista livre, 90 graus com 14 nós, 1260. 1260, Limposo. Confirme ele, Limposo? Ainda não, aguarde. Temos helicóptero em operação policial que está cruzando agora a final curta da 1-0 para pouso no pátio, na lateral da cabeceira 1-7. Continua sua aproximação, aguarde autorização de pouso. O 09 já livrou, já está na conta final para o pátio do Grande, guarda 09. Informe solo controlado, 90 graus, 1-4 nós, 09. Reportar no solo controlado, 09. O 05 sem interferência com os eixos da 1-7, 1-0, aguardará o 09. Gente, observando mesmo após o prosseguir direto para o pátio, acuse no solo 90 graus com uma dúzia nós, o Guardião 05. Avistado, tem pouso livre no 090 graus, 1 a 12, helicóptero à esquerda efetuará pouso naquele pátio sem interferir com a sua trajetória de aproximação. 1260, ciente de pouso, pista 10. Alvo Alfa Tango está autorizado o ingresso na 1-7, reporte livrado na interseção Oscar, parte 4. Você vai ingressar e prosseguir em direção à cabeceira 1-7. Conheço o parte 4. Afirmativo, será a sua primeira interseção à esquerda, ok? A interseção Oscar em direção ao parte 4, fica atento ao sinalizador naquele pátio. Bravo que Luiz que Turri, 1-8-9-5, bom pouso. 8-9-5, até mais, 8-5. Prossiga 05. O 05 está aqui visual com tráfego na curta final 1-0. Se autorizado, após o seu pouso, fazer um sobrevoo na base aérea. 3. Aguardando, mantendo posição. Seu solo 06, o Guardião 09, e se possível eu gostaria de um contato telefônico com a turma após o Guardião 09. Papapá, Mike Eco Delta, legal. Sentido em condições visuais, Mike Eco Delta. Sentido visual, para onde está com a Delta. Boa. Kiluiski, continue a aproximação no 7, reporte curta final. Vento 90 graus, uma dúzia, nós, bravo, Kiluiski. Uno 260, solo 07, libera a direita, solo 19. Uno 260, 219. Torre, centro do tráfego na final da 107, se autorizado, cruza para o pátio militar. 105, mantém o setor ainda, nós estamos checando lá junto à base, o sobrevoo lá, ok? Aguarde um instante. Afirmo. Só para conhecimento dessa torre, o oficial da base, inclusive, encontra-se a bordo do Guardião 05. E foi justamente a base que negou o sobrevoo lá, eu estou checando com o oficial de operações, só um instante. Salvador, gol 260. O gol no 260, táxi Alfa, reportando seu táxi 2 de Leste para ingresso. Mas escuta. Ok, então tem um oficial a bordo que já autorizou sobrevoo lá, não é isso? Afirmo. Então prossiga. Prossiga para o sobrevoo, cruzando aí a final da 17 e reporte para o vetor. Ok, prosseguiremos para a base e cobraremos para o pouso. Vai efetuar o pouso lá e posteriormente retorna, não é isso? Nós vamos fazer o sobrevoo para registro a necessidade do comandante da base e em seguida pousaremos no Graé. Ah, ok, sente. Então reporte para retornar ao Graé, Guardião 05. Reportará, retorno ao Graé. A torre, papapá, abaixo de Codó, está prosseguindo o Tapuã, que é o 10, pouso na 17, sucesso. Azul 4207, só um instante, cópia, por gentileza. Sete, o número 2 para pouso, pista 17, traz para o número 1 na curta final da 17. Reporte para cruzamento da final da 10, com base pela direita, Mike Eco Delta. Ok, vai executar o circuito pela direita, chamará para o cruzamento e reporta a base da 17, papapá, Mike Eco Delta. Bravo que Luiz, livre pouso no 7, uma centena, uma dúzia, nós, bravo que Luiz. Eu pouso no 7, bravo que Luiz. Torre, Salvador, gol 260. 1260, prossiga. Não conseguiu contato com o sol. Tem 1209, o senhor não conseguiu? Negativo. Ele está te chamando também, não está conseguindo contato. Siga em frente, reporte antes da Juliette na 260. Reporte antes da Juliette, 260. Eco Delta, tráfego pela direita, reporte visual com aeronave na curta final da 7, Mike Eco Delta. Quantas estava reportada, Delta? A curta de quantas milhas ali? Ele está aproximadamente uma milha e quase que duas milhas da cabeceira, 107. Sim, não é reportar, Delta. Tá pronto, 4207. Autorizado Rio de Janeiro, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída de NER, Uno Alfa, e após prossegue conforme a rota do plano de voo, o controle em 1.19.8 e aciona 5022 no transpondo. Rio 340, decolando curva direita da 10 com curva direita de NER, Uno Alfa, depois conforme 1.19.8.5022. Azul 4307, correto, portão 01, não chama pronto, pushback, acionamento. Tá na vento aqui, a aeronave já pulou? A aeronave tá curtíssima aí da 1107, não avistou, não sei outra vez. Qual tipo, tá? Avistou? Ainda não, qual tipo? Aqui, avistado a aeronave na curva. São César 150. Reporte na final da 17, Maqueco Delta. Falta na final, ingressando base agora, vai ser travado, visual coronado na curva da 17. Chama, chefe. Charlie Visual, TAM 3198. TAM 3198, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895. 1895. Entrou naquela cabeceira, eu vou te autorizar a retornar ao pátio. Mike Echo Delta, pouso pairado, cabeceira 17, uma centena, uma dúzia nós, reporte solo controlado, Mike Echo Delta. Pouso pairado, cabeceira 17, autorizado o pouso, reportará solo controlado, papapá, Mike Echo Delta. Torre, se autorizado, está presente o Guardião 05, Pátio Gré. Agora negativo, mantenha o setor e aguarde. Apenas o setor. Salvador, TAM 3198, vai passar em via terra, baixada e travada, visual. 3198, continue a aproximação, aguarde pista livre. Na escuta. Torre, visual com tráfego final no 7, se autorizada, sua retaguarda. O Gré seguindo a retaguarda do Mike Echo Delta, reporte na final. A retaguarda do Mike Echo Delta. Reportará na final, Pátio Gré, Guardião 05. Azul 4207, modificação no perfil da saída. Vai após a decolagem, curvará à direita, prosseguindo no perfil Block 1 Alpha. Afirmo, onde intercepta já o eixo da aerovia Pêsulo 10 e segue conforme a rota, ok? Ok, copiado. Zero, chegada a Mari, autorizado e TAP. Autorizado e TAP, descendo para 050, estádio astral. Tem interferir com sua trajetória de aproximação, vento uma centena com uma dúzia, tem pouso autorizado no 0, TAM 3198. Livre pouso na 10, TAM 3198, sente o TAP. Guardião 05, final, Pátio Graé. Pouso no Graé. Sacuse no solo, 90 graus, uma dúzia nós, Guardião 05. Pousará no solo, Guardião 05. Feliz, pode prosseguir seu táxi. Via pista, observando helicóptero, livrando parte 4. Bravo, Tluísque. Seu solo 05 liberado para o pátio 4, atento ao sinalizador, Mike Echo Delta. E a frequência livre 05. Gente, um bom dia. Vai. 2198, solo 06, libera a direita, chame solo 219. 219, 319. Zero, boa, desce ao 060, chegada Mari. 060, chegada Mari, boa, 9250. Alfa e Juliette pro 03319. Bom dia, 5397. E 5367, bom dia, informação Mike, confirmando o destino de João Pessoa. Afirmativo. Sente só um instante, cópia, é o trip 5367. Salvador, bom dia. Por favor, meu Bravo, Carioca, faça 210 para 170, informação mais. Bom dia, Bravo, Charlie Oscar. Esse é o nível 070, chegada Mari. 070, chegada Mari, Bravo, chegada. Trip 5367, pronto, copo? Copia. Autorizado para João Pessoa, nível 190. Decola da 190 com curva à esquerda após a decolagem no perfil da saída NICAR 1 Alpha. O controle em 119.8 e aciona 5034 no transponder. Papa Charlie Oscar Alpha. Desce para 2000, Charlie Oscar Alpha. O ajuste é 10013, nível LS, reposta estabilizada. Para 2000 com 1013, líder MS, reportará estabilizado, Papa Papa, Thiago Alcaral. Controle 5034 no transponder, trip 5367. Trip 5367, correto, pátio 3, chama pronto para o inspecionamento. O gestionamento, azul 4207 na 1. Azul 4207, livre acionar, reporta táxi. Ele chama táxi, azul. Controle Salvador, trip 5220, transfere. Trip 5220, desce ao nível 080, chegada Mari. 080, sente da Mike, chegada Mari. Bravo Charlie Oscar, poderia voar, tá? Bravo Charlie Oscar, sequenciamento mantendo o perfil. O senhor vai seguir um 737-800. Encontra agora Charlie Oscar. Voo 9250, desce para 3 mil pés, o ajuste 10 no 3, está autorizado a Duna da presente. Para o táxi 4207-81-350 Campinas. 5, bom pouso. 11-1895, Charlie Oscar Alfa, obrigado. Esperador 10, ponte espera torre 1-1895, com ajuste 1013, um bom voo. 1013-1895, obrigado, bom pouso. Alfa, senhora, muito bom. Digo 1-2-6-0-9. Dá like para outra estação. Gono 260, bom dia, só um instante, cópia Recife, prepare a saída de CAR, Uno Alfa, aguardando. Aguardando, cara, Uno Alfa. Paulo Altan, 3191, com informação Mike.com, pega Leão. 3191, informação Mike, confere, só um instante, cópia número 2, prepare a saída, Block Uno Alfa, aguardando. Block Uno Alfa, nossa escuta. Beck, acionamento, triplo 5367. 5367, coordenação com equipe de solo, reporta pro táxi. Vai parar. 60, eu posso arrumar o Bravo de Alioska? 60, Bravo de Alioska, desce ao nível, correção, desce para 4 mil pés, ajuste no 013. 4 mil pés, no 013, Bravo de Alioska. 4207. 4207, mantém o ponto de espera. 4207. Mantém o ponto de espera. Falei, BMS, vou mounted, já desceu um 2. O Bravo Charlie Oscar está sobre vetor esquerda, proa 025, limitado pela magnética 100 de Sibra. Esquerda 025, limitado 100 de Sibra, Bravo Charlie Oscar, desce para 4.030. Trip 5220, está autorizado, ETAP da presente, 5220. ETAP 5220. Bravo Charlie Oscar, redução para 2002 na velocidade indicada, descendo para 3 mil pés. 2200, desce 3 mil pés, Bravo Charlie Oscar. 4207, observe o jato na curta final do 10 após a passagem ali e mantém. 4207. Pós aeronave na curta ali e mantém. 4207. O 260 na escuta? Na escuta. Só confirmando, a companhia realizou uma DLA para as 1406, Zulu? Posso verificar, bastante. Sim, estou checando o plano com o Centro Recife, o mesmo ainda não possui. Provavelmente seja por conta da DLA, então mais 6 minutinhos para a cota, ok? Tranquilo, vou confirmar em 6 minutos. Sim, então 3193, pronto, cota? Com 36 a bordo, 3:40, Maceió. O trip 5367, táxi via pátio principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 1, 1-8-95, ajuste 1013, um bom voo. Ajuste de altímetro 1013. Gente, 050, Namari, 1013, pode voar, está piscando. Negativo, mantém o perfil. Mantenha. Localizador, voo, 9250. E aciona 5036 no transponder. 18.95. 18.95, voo, 9250. Aciona 5036, o TAM 3191, posição 6 dúzia. TAM 3191, correto, portão 6 dúzia, chama pronto para o SPEC, acionamento. Chamarei 3191. 0-1-3 3.000, 1.013, 5.2.2.0. Porta novamente no ataque, foi Lima Alfa Juliette, contorna o grande pátio e chamará na final de aviação. 9250. 9250, centro do tráfego, continue a aproximação no 090 graus, com 4 nós. Informe checado, 9250. Já baixou, travou. Voo 9250. Sente, sente o trem de pouso, continue a aproximação, guardando pista livre, 9250. Guardando livre, pouso, 9250. Dois, Salvador, é o trip 5367. Boa tarde, pode esperar pronto. Boa tarde, mantenha o ponto de espera 5367. Até a próxima. Sou em Salvador, bom dia, Papa Romeu Bravo, Charlie Oscar. Bravo, Charlie Oscar, bom dia. Ciente do tráfego número 2 para pista no 0, 90 graus com 1-4 nós. Informe passando o marcador externo, Bravo, Charlie Oscar. Marcador externo, Bravo, Charlie Oscar. Confirme. 5220, pode manter 240 nós? Afirmo, está liberada a restrição de velocidade, desse mantém 2.000 pés, ajuste o último entrão no 0.3, informe estabilizado final do procedimento de LF, atua aí pista no 0. Bem, vai informar estabilizado, 5220. Salvador, é o 4207, decolou na Cisco Cotão. Do 4207, contato radar na decolagem, mantenha nível 340, saída lock. 340 na block, quando possível, senhor, solicita direto o block. Gente, mantém o perfil. Primeira alfa, informação Mike, confere e confirma o local de sobrevoo. A intenção é prosseguir via corredor Axé ou corredor forte inicialmente, Feira de Santana? Passa sempre a Bravo Charlie Oscar. Continue a aproximação, informarei pista livre, 1 centena com 14 nós, Bravo Charlie Oscar. Ciente, Bravo Charlie Oscar. Corredor forte, o controle em 1-9-8, torre em 1-8-95. E aguarda o transponder, o Índia November Alpha. Após o pouso do jato executivo, eu vou lhe autorizar ingresso na pista. Mantenha a posição 5367. Muito obrigado, valeu. Lima, no transponder padrão 01171, no Índia November Alpha, o pátio 42 no POB. 9250, Solos 34, libere à direita e chame Solo 1219. Direita 1219, voo 9250. Bom voo. Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame a torre em 118.95 para o cruzamento. Chama na 118.95 para o cruzamento na Quebec, cara, geral. Observe o Citation na curta final, após a passagem ali, mantenha 1-0. Quebec, após a passagem da aeronave, ali, mantenha 1-0, 5367. Alfa, recuperando o SDF, gol, 9250. Alfa, Pátio 4, sem livre assuramento, reporte táxi de November Alfa. Tá autorizado, cruzamento do ano 7, prosseguir para o destino Pátio 5, confere. Aerostático. Afirmativo, está autorizado o cruzamento do ano 7. Cruzado o cruzamento, cara, não. Afirma, até o corte. Oscar, solo aos 36. Libere à direita, chama o solo 1219. 219, bravo, Charlie Oscar, bom dia. Bom dia. Acione identificação, desça e mantenha o nível 050, ajuste de altímetro 1-0, 1-3, chegada máxima. Compreendeu, 050 na chegada Mare, ajuste de altímetro 1-0, 1-3, acione identificação. Afirmativo, gol no 738, desça e mantenha o 050 na chegada Mare, ajuste de altímetro 1-0, 1-3, acione identificação. Agora sinal do claro, tem que ser no caso do gol 738, descida 050, chegada Mare, ajuste no 0-3, o 35220, está estabilizado o lote. Voo 260, agora sim, já possui o plano, copia? Recife, autorizado nível 390, via Peruísque 58. Decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Nicar, Uno Alfa, e após prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em Uno, 19.8 e aciona 5062 no transponder. Positivo, autorizado 390 para Recife, 58, já pode dar 1-0 com curva esquerda no perfil da Nicara. 1-Alfa, pode nota do plano. No controle, 5062, o transponder. Vou no 260, correto. Portão 9, chama pronto para o SPEC, acionamento. Chama lá. Salvador, bom dia. 3295, informação Mike no portão 3, Guarulhos. Então, 3895, bom dia. Só um instante, Copper. Prepara a saída. Block 1 no Alfa, aguardando. Block 1 no Alfa. Afirmativo, 24 minutos agora, cruzando a 250, Salvador. Afim. Controle, bom dia. 355367. Contato radar na decolagem, subir manter o nível 190, saída Nicar, 1 alfa. 190, Nicar 1 alfa, 5-3-0. Voo 738. Subsiga, me escuta. Poderia confirmar a radial distância do RT Salvador, caso receba. Voo 738, me escuta. Poderia confirmar a radial distância de Salvador, caso receba a indicação? Positivo, estou... Radial 250, 50 milhas. Gente, grato, voo no 738. Ok. 14.255, parecer? Afirmativo, o Xané 6255, desse mantenha 2 mil pés, ajuste o metrô 1013, informe, final essa que foi pista no zero. 2 mil pés, 1013, botará do zero para Guarulhos, saída bloque, Uno Alfa, decolada pista do zero, curva direita, após o Uno Zero Bridge, após o Uno Meia BH. 198 controle, 5035 controle. Perdão, 198 controle, 5035 transponder. Então 3895 correto, portão 3, chama pronto para o inspecionamento. Parei. Ok, grato. Foi a posição ETAP. ETAP já presente, 738. Né, 6200. Tem uma identificação. Chegada à Mare, desça e mantenha o nível 050, ajuste de altímetro em Salvador 1013. 050 na Mare, 23, qual seria o ponto de contato com o centro recente? Gente. Fica reporte na Quebec para ingresso. Será na Quebec. Trip 5220, Solos 42, libere à direita, chame Solo 1219 para instruções de táxi. 219, obrigado. Solo Salvador, Trip 5220, boa tarde, livrou na F. Trip 5220, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, Pátio 3, o Trip 5220. Alfa e Juliette, Pátio 3, 5220. Ingressa agora à sua esquerda, na Quebec, e o táxi sobre a pista. Você vai ingressar na pista com curva à direita e o hangar da Bata fica lateralmente à cabeceira 17. Vai ser a última saída lá, bem lateral à cabeceira 17, ok? Afirmativo. Na minha escuta, teu corte motores. Alfa no ponto de espera, mantenha a posição, aguarde. Temos um citation em direção à Bata. Após o mesmo, será autorizado o ingresso. Xané 6255, passa a dona, completo o sinal do procedimento de LS, que foi pista no zero. Chame torre, 118, decimal 95. 18, 95. Victor Mike Quebec, acionado transponder 0161. Afirma Quebec, 0161. Zero, prossegue curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Ouro 2600, correto, reporta pronto para acionar, gol no 2600. Clear Cleared to Miami, Kilo Mike, India Alpha, flight level 360, runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, Momo, departure, after flock transition to intercept via Upper Zulu 20, after following your flight plan route. Salvador, departure frequency 119.8 and SCOG 5061. Okay, American 238 will go via the Momo departure, left turn to Flocky, up Zulu 20 as filed. Flight level 360, 119.85061. General Weber Alpha, pode prosseguir para a pista no 7, retortar alinhado na cabeceira no 7, General Weber Alpha.